Pés eu confesso, Senhor, meu amor maltratei, Senhor, se perdão aqui peço, não mereço, Senhor, meu amor desprezei e pequei, perdão. Tanto eu imploro, Senhor, tu que és a redenção, eu sei que a perdi e que a adoro, e eu choro, Senhor, ao rogar teu perdão, Senhor. Caros ouvintes, bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 58ª emissão de Quatras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje fazemos uma pausa na nossa pequena viagem por várias cidades do planeta Terra. Se iniciou no final de janeiro. Este interregno tem uma justificação. Realiza-se amanhã a 47ª edição do Festival RTP da Canção. E portanto não será difícil adivinhar que iremos escutar algumas das músicas que foram vencedoras do certame no passado. Começamos com o primeiro classificado da primeira edição do festival. Em 1964, António Calvário foi o melhor estreante com a música Oração. 5 anos envolvidos e após os 79 pontos conquistados por Calvário, surgiu a voz possante de Simone de Oliveira, que em 1969 foi a intérprete mais votada, com 94 pontos. A melodia tinha o título Desfolhada. Corpo de linho, lábios de mosto, meu corpo lindo, meu fogo posto, eira de milho, lugar de agosto, quem faz um filho, falo por gosto, é milho rei, milho vermelho, cravo de carne, fogo de amor, filho de um rei, que sem governo, volta a nascer quando há calor, minha palavra de tal do sol nascente, meu madrigal. Amor, amor, amor, amor, amor presente em cada espiga desfolhada. Minha raiz de pinho verde no céu azul tocando a serra. Oh, minha mágoa e minha sede, oh, mar ao sul da minha terra, é tribuleiro, é Alentejo, o meu país neste momento, o sol queima, o vento beija, seara louca em movimento, minha palavra vital do sol nascente, meu madrigal. Por mim. minha chaga. José Carlos Ari dos Santos, que também foi o autor do poema triunfante em 1971, o ano em que foram atribuídos 103 pontos para Tonicha, que cantou Menina no Alto da Serra. Menina de olhar sereno, raiando pela manhã, de seio dormir pequeno, um coletinho de lá. Menina cheirando a pele, casado com hortelã. Menina cheirando a feno, casado com hortelã. Menina que no caminho vais pisando com usura, traz nos olhos o ninho todo em penas de ternura. Menina de andar de linho com um ribeiro à cintura. Menina de andar de linho com um ribeiro à cintura. Saem os folhos, quem na vê fica a lavar. Água da sede dos olhos, pão que não foi amassado. Menina do riso aos molhos, minha saída de pinheiro. Menina da saia aos folhos, ao fazer-me sem cantar. Corpo inteiro com tranças de madrugada, que se levanta primeiro do que a terra alvoroçada. Menina de corpo inteiro com tranças de madrugada. Menina de corpo inteiro com tranças de madrugada. Menina da saia aos folhos, quem na vê fica a lavar. Água da sede dos olhos, pão que não foi amassado. Menina de fato novo, ave Maria da terra. Rosa brava, rosa pouco, brisa do alto da serra. Rosa brava, rosa pouco, brisa do alto da serra. Rosa brava, rosa pouco. Estamos a um salto temporal significativo. 10 anos depois de Menina, Carlos Peão causou sucesso. Triunfou em 1981 com uma melodia que retratava um truque utilizado por vários cantores da época e cantores atuais. 203 pontos para playback. Podes não saber cantar, nem sequer assobiar, com certeza que não vais desafinar. Toda uma suave.

programa da Antena Web foi o título da canção vencedora em 1991. 166 pontos para 12 pontos e a sua Musitana Paixão. Fado, chorar a tristeza bem. Fado, adormecer com a dor. Anos mais 2 anos, até 1993, a jovem Anabela surpreendia Portugal ao atingir 167 pontos. A melodia chama-se Cidade até ser dia. De madrugada, saio para a rua, a cidade está.

Portugal. Thank you very much. E Eurovision 2010, não quero dizer.